no verso. Calma, vem, quatro é pra ganhar. Pode vir com vento, Salvador vai avançar. Mais segurança e emprego pra todos. Com Bruno no comando, vamos juntos prosperar. É com a Eka, Bruno Reis é o líder. Salvador vai crescer com força e determinação. Bruno é a nossa solução. Dedicação. Com Bruno o progresso é a nossa missão. Mais emprego, segurança pra viver. Com Bruno o rei, Salvador vai vencer.